fosse daqueles que nos apontam, açaí de foguete eu caía. Mandei eles pôr mais uma frustração na conta. Olhei mesmo o cochilo, aquele que me guia. Desejo paz aos demais que nos apoiam, aos maldosos somente o justo. Pratico bem, ligeiro com o sonhão, que se esforça pra ser nós é qualquer gosto. Pois somente falada não vale de nada. Mas vale o sonho de uma molecada. Tu que tu e prata, não viu nada. Humildade tem que ser praticada. Pois somente falada não vale de nada. Mas vale o sonho de uma molecada. Tu que ouro e prata, não viu nada. Loquei, mudei, minha raiz está aqui. Foda demais, a atmosfera na maloca. Pensamos juntos. Estúdio super eletrizante do Acará. Se dependesse daqueles que nos apontam, ao sair de foguete eu caía. Mandei eles pôr mais uma frustração na conta. Olhei mesmo o cochilo, aquele que me guia. Desejo paz aos demais que nos apoiam, aos maldosos somente o justo. Pratico bem, ligeiro com o sonhão, que se esforça pra ser nós é qualquer gol. Humildade tem que ser praticada, pois somente falada não vale de nada. Mas olha só isso na molecada, tu que tu e prata, não viu nada. Humildade tem que ser praticada, pois somente falada não vale de nada. Mas olha só isso na molecada, tu que ouro e prata, não viu nada. Loquei, mudei, minha raiz tá aqui. Foda demais, a atmosfera na maloca. Pensamos juntos.